Senhor, eu encontro a paz eterna que muitos estão procurando nos quatro cantos da terra. Mas esquecem do Senhor que sempre estava conosco, ainda tá. Basta apenas buscar o poderoso, misericordioso Deus que chorou por nós. Mesmo sendo pecadores, Ele escuta a nossa voz. Abrir o coração é necessário pra entender que todo o sangue derramado na cruz foi por você, pra ver você vencer independente da batalha. O amor que vence o mal não é na ponta da navalha, vem do coração da sombra do Onipotente. Não tem nada melhor do que a vida de presente, meu querido. Cê tá ligado, a vida é passageira, só Jesus pode te dar vida eterna sem brincadeira. Sua incerteza de um futuro bem melhor só vai ficar ruim se você deixar pior. Não vem pagar de Judas e trair o amor de Deus, porque você mesmo sofrendo, Ele te acolheu. Percebeu que o amor de Deus é incomparável por você. Ele pode fazer o inevitável, o importante é querer pra vitória então chegar. Mesmo que o mundo acabe, Jesus, eu vou buscar, cantar, louvar, pra sempre vou exaltar. E cada vez que alguém parar, uma pedra irá clamar. Tipo brisa suave, Deus vem, me alivia, guia, no vale da sombra de agonia. Por onde eu passar, nem o mal eu temerei, com Deus eu viverei, irmão, eu viverei. Tipo brisa suave, Deus vem, me alivia, guia, no vale da sombra de agonia. Por onde eu passar, nem o mal eu temerei, com Deus eu viverei, irmão, eu viverei. Viver com meu Senhor, mano, seria um privilégio. Por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, sair desse mundão que sustenta só o ódio. Veneno tá na mente, tipo uma bomba relógio. Propósito é o que Deus tem pras nossas vidas. Apresenta o amor como uma forma de saída pros cegos que se tornam cegos por prazer e permitem que o inimigo possa corroer. Pra ver você perder o que te livra do inferno e pouco a pouco fazer você sentir o fogo eterno. É inevitável depois as consequências de quem colheu o mal depois de plantar imprudência. A sua sentença, irmão, nem vou dizer, não tô aqui pra julgar. Só Deus pode julgar você. O que eu posso te dizer é que o mal é condenado. Quem morre no errado, o destino já tá traçado. Vou buscar o céu glorificando até o fim. Deus vai me convidar e é lá que vou residir, tipo assim. Com oração esmago o demônio e morar então na glória com Jesus não é um sonho. Pesadelo é viver, alienado com pecado, lacrado na porta do inferno atormentado. E eu declaro no nome de Jesus a liberdade. No vale da sombra não temo, Ele me dá coragem. Tipo brisa suave, Deus vem, me alivia, guia, no vale da sombra de agonia. Por onde eu passar, nem o mal eu temerei, com Deus eu viverei, irmão, eu viverei. Tipo brisa suave, Deus vem, me alivia, guia, no vale da sombra de agonia. Por onde eu passar, nem o mal eu temerei, com Deus eu viverei, irmão, eu viverei. Se eu morrer, tanto faz, contanto que eu tenha Cristo, pois o mundo não me ilude. Creio que Deus tá comigo, fazendo acontecer maravilhas, abençoando. No mundo onde o pecado é propaganda do engano, carrego a minha cruz e pra Jesus eu vou seguindo. Dentro dos preceitos do Senhor que está escrito, dizer que sou perfeito, não, não, estou errado. Perfeito é só Jesus e mesmo assim foi condenado. Sem ter nenhum pecado na cruz, Ele pagou o preço da humanidade por nós, Ele chorou. Viver pra mim é Cristo e não importa o que aconteça. Sei que Satanás tá querendo minha cabeça na bandeja, tipo João Batista aprisionado. A mesma fita acontecendo e o povo despreocupado. Milhares de pessoas vão morrendo a cada dia, a maioria sem Jesus, mergulhados na mentira. E quando vem a dúvida por onde vou passar, fecho os olhos, acredito e deixo Cristo me guiar. E mesmo assim a agonia vem tentar me afligir, então quebro meus joelhos e Deus vem me acudir. Só ele me dá força pra enfrentar o opressor. Esmago o inimigo tipo um rolo compressor. Louvado seja Deus, a ele toda majestade. Tem poder sobre tudo, até mesmo na tempestade. Tipo brisa suave, Deus vem me alivia. Guia, no vale da sombra de agonia. Por onde eu passar, nenhum mal eu temerei. Com Deus eu viverei, mal eu viverei. Tipo brisa suave, Deus vem me alivia. Guia, no vale da sombra de agonia. Por onde eu passar, nenhum mal eu temerei. Com Deus eu viverei, mal eu viverei.